Paz do Senhor. Hoje eu lembrei que quando eu era criança, minha mãe me pedia para ir à feira comprar frutas, legumes, e ela me ensinou como escolher, para não comprar nada errado, nada estragado, porque poderia contaminar todos os da minha família. Quando na refeição alguém elogiava o legume ou a fruta, eu ficava orgulhoso de ter feito um bom trabalho. Tem muitas pessoas que estão doentes do coração. Estão com mágoa, rancor, ira, contenda, engano, dúvida. E sabe por quê? Porque na Bíblia fala que nós precisamos examinar tudo e reter o bem. Tem pessoas comendo qualquer palavra, qualquer coisa, qualquer pregação, qualquer ensinamento, que não sabem discernir o que é bom e aquilo que está podre e ruim. Fique alerta, examine. Veja se tudo procede de Deus, senão teu coração vai ficar tão azedo quanto comer uma comida estragada. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.